Olá pessoal, aqui é o professor José Conceição com mais uma dica para vocês. Pessoal, esses 24 estudos são estudos que são muito utilizados para o domínio da técnica na mão esquerda, no violão e na guitarra. Mas nada impede que a gente aplique, né, esses 24 estudos também no contrabaixo elétrico. Inclusive eu fiz um exercíciozinho aqui agora, mas eu fiz no violão, com as cordas abafadas, né? Para tentar imitar um baixo aí. Mas o que acontece? São combinações, né, dos dedos da mão esquerda para dominar a técnica. Então, no instrumento de corda, você pode aplicar tranquilamente, sem problema nenhum, né? Então, agora eu vou tocar com o som normal do violão, mas como se você estivesse tocando no contrabaixo. Só o exercício número 1. Você vai colocar o dedo 1 aí na primeira casa, caso o seu contrabaixo tiver, né, as divisões, né, as barrinhas. Caso não tenha, é só você ir na primeira posição. Coloca o dedo 1 aí na primeira corda, e na primeira corda, né, no caso na primeira casa, e você vai e toca. Depois coloca o dedo 2 em seguida na segunda casa e toca. Depois coloca o dedo 3, toca o dedo 4 e toca sempre na mesma corda. Depois passa para a segunda corda, né? Dedo 1, 2, 3, 4. E assim sucessivamente até a sexta corda, voltando à primeira. Por que que eu estou falando a sexta corda do contrabaixo? Porque tem contrabaixo de 6 cordas, né? De 4 cordas, de 5 cordas. Aí independe da quantidade de cordas que o seu contrabaixo aí. Você pode aplicar esses exercícios tranquilamente. Se for de 4 cordas, você vai até a quarta e volta à primeira. Se for de 5, até a 5. Se for de 6 cordas, até a sexta corda. Então, são excelentes exercícios para você ter o domínio total aí na sua mão esquerda. E aí o que acontece? Se você estiver iniciando agora, você não precisa estudar todos ao mesmo tempo. Então, você pega o primeiro exercício, trabalha ele vagarosamente, né? Todos os dias, tem que ser todos os dias, tá, pessoal? Pelo menos alguns minutos. Aí dominou, passo para o segundo, passo para o terceiro, e assim sucessivamente até completar a sequência aí dos 24. E depois você continua estudando, porque são estudos, né, que a gente pratica a vida toda. Ok, pessoal? Então vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.